Com microfone na mão, nós representa perigo. Fiquei um tempo sumido, voltei mais agressivo. Que se foda-se o hype. A opinião agora é verso agressivo. Até quando lacrar o caixão, ano 2000, geração anos 90. Sem essa de rap game, essa merda não representa. Perdi meus amigos, vi eles morrer com tiro pelas costas, sem poder se defender. Que morreu por um carro, por dinheiro, mulher. Posso tentar o uísque e Nike no pé. É o som das quebradinhas, onde se canta as matracas. Onde o crime é podre, mas aí é sem falha. As Imbel, as Glock, não é só Taurus que mata. CBC também promove execução sumada, fura lata. Brinquedo que fura moletom, rasga colete e acerta o coração. Os moleque da quebrada no estilo sicário. Instinto assassino, violentos del bairro. A moto a cobrança, jorrou sangue, veio de onda sonora, saiu do alto-falante. É o som das quebradas, onde se canta as quadradas. Onde o crime é podre, mas aí é sem falha. As Imbel, as Glock, não é só Taurus que mata. CBC também promove execução sumária. É o som das quebradas, onde se canta as quadradas. Onde o crime é podre, mas aí é sem falha. As Imbel, as Glock, não é só Taurus que mata. CBC também promove execução sumária. Não faço som pra mainstream, nem pra top Spotify. Nós é gangsta até o fim, pelos que cresceu sem pai. Viu no crime a saída de ser alguém na vida. Ostentar puti de mil e XT nas avenida. Que não tem os bons exemplos, formado em medicina. Tem os mano do movimento refinando a cocaína. Sonhando em ser Al Capone, Escobar, Don Corleone. De oitão canela suca, morrendo na mão do zono. Vou cantar felicidade, convivendo com a tragédia. Não faço comercial só pra agradar os boy comédia. Não nasci pra fazer média, aceitei as consequências. Narra a realidade, cantar as negligências. Eles cortam os acessos, precariza o ensino. Meu rap é Luiz Gama, é José do patrocínio. É quilômetro intelectual pros morador da marginal. Que só vê ação do estado e repressão policial. É o som das quebradas, onde se canta as quadradas. Onde o crime é podre, mas aí é sem falha. As embelas, as Glock, não é só Taurus que mata. CBC também promove execução sumária. É o som das quebradas, onde se canta as quadradas. Onde o crime é podre, mas aí é sem falha. As Imbel, as Glock, não é só Taurus que mata. CBC também promove execução sumária.